Thank you. Bravo solid, did this go 1271 with 20? Okay, we'll go 1271 in the morning, go ahead. Do you have our clearance from Salvador to Recife? Okay, I have your plan. It is clear to Recife, flight level 390 via upper risk 58. Departure will be from runway 10, left turn after takeoff. Book departure, Aracaju transition. Departure frequency 119, decimal 8, and this clock holds 5537. Okay, so it's clear from Salvador to Recife. Level 390 by Aperway 58. Runway departure 10 after takeoff, turn left. Puka. Departure and Aracaju transition. Salvador departure control 198. Clock 5537. Go 1271. Okay, go 1271, it's correct. And report for push and start. Go 1271. Are you call and ready for pushback? We are position 05, go 1271. Salvador, muito bom dia, Web Jet Whisky, Juliette Charlie. Web Whisky, Juliette Charlie, prossiga. Whisky, Juliette Charlie, solicita autorização de reboque 43 para o 4 principal, box número 06. Gente, Whisky, Juliette Charlie, inicie o reboque no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Charlie. Gel. Tá liberado, Gel. Salvador, WebJet, cliente Delta. Vem pra torre, quem chamou? WebJet, cliente Delta. A solicitação de reboque pushback da posição 5 do Pai 3 para a posição 10 do Pai 1. Sete, isso que é Juliette Delta. É, a sua posição é à esquerda da aeronave aí da companhia, que tá também puxando, que tá também fazendo reboque? Confirme. Negativo. A minha posição aqui está ao lado do azul aqui, da companhia azul. Tem um tráfego aí também que é da companhia, está puxando aí no Pátio 3. Se o senhor tiver condições de posicionar a aeronave com a proa voltada aqui para todos, está livre, em coordenação com a equipe de solo, e já pode estar ingressando no pátio principal. Eu tenho um Boeing aí da companhia que está fazendo o reboque aproximadamente no ponto médio do pátio 3, ok? Afirmativo. Eu vou consultar aqui o meu pessoal aqui. Obrigado, hein? Olá. Que Juliette Delta, após o banheiro da companhia iniciar o reboque, a retaguarda, o senhor está livre iniciar o reboque também, chame para ingressar no pátio principal, o Whisky Juliette Delta. Afirmativo. Juliette Charlie, está autorizado o ingresso no pátio principal para o gate 3. Para ingresso no pátio principal. Ok, o Whisky Juliette Charlie está autorizado. Ingresso no pátio principal para o gate 3. Whisky Juliet e Charlie prosseguindo o reboque para o box número 03. Tente. Informador Juliette Delta, pronto para ingresso no pátio 1. Ok, o Juliette Delta está autorizado o ingresso no pátio 1, o gate é o 10. Afirmativo. Salvador, Anivete, Luiz, Juliette, Charlie, reportando o término do reboque para o pátio principal, box número 03. Gente, Charlie, tenha um bom dia. Obrigado, um bom dia, senhor. Salvador. Salvador, this is call 1271, request back position 05. Okay, go 1271, he is clear to push and start, report for taxi. Clear for push, I will call when ready to taxi, go 1271.